99222255. Sacra Produções! O homem do povo, hein? Respeita o Um abraço a meu prefeito Salviano Bonfim, o melhor prefeito da região, Santo Amaro e toda a região. Tem que respeitar o homem, parceiro. É desse jeito, ó. Quem tem dinheiro tá na pista, quem não tem, não me enxore. Ó, eu queria, mas não posso, o meu saldo não deixa. Ó, eu vou dormir pra passar a dor de cabeça. Eu queria, mas não posso, o meu saldo não deixa. Eu vou dormir pra passar a dor de cabeça. Bailinha aqui em Santo Amaro, não, não vai rolar. Sair com a nega velha, negão, não, não vai rolar. Pra curtir o paredão, o quê? Não, não vai rolar. Vou sair com meus parceiros, não, não vai rolar. Quem tem dinheiro tá na pista, quem não tem na mente, chore o quê? Quem tá duro, dói. Quem tá duro, dói. Duro.